que eu falo em línguas dos homens e dos céus. Se não tiver amor, sou como um eco sem valor. Profecias e saber não tem força em meu ser. Se a caridade não reinar, nada vai me aproveitar. O amor nunca falha, é a luz que brilha em nós. Em tudo crê, tudo espera, nos ensina a amar. O amor é a verdade, é o laço que nos une. Maior que fé e esperança, é o amor que nos faz viver. Se eu der tudo que tenho aos pobres por compaixão, se não houver amor em mim, nada vale a doação. Sofre, crê, suporta o mal, não se ensoberbece. O amor é bênção real, ele é tudo, não se esquece. Conhece e em sua perfeição toda dor se desvanece. Agora em parte cremos, mas um dia seremos um só em amor e verdade na eternidade em unidade. O amor nunca falha. Em tudo crê, tudo espera, nos ensina.